Cadê o brilho dos teus olhos? E este não existe mais. Brincadeira de criança ficou pra trás. Vive num mundo sombrio, passando fome e frio. Sua vida se tornou uma decepção. Só Jesus conhece o seu coração. Tendo que lutar pra sobreviver, não importa se matar ou morrer. Assim é sua vida, não consegue achar uma saída. Sem perna na cola, no crack, na cocaína. Pra esquecer a fome e o frio, essa é a dura realidade, tio. Sem um lar, sem ninguém pra te abraçar. Neste mundo de injustiça, somente Jesus é a saída. É só um menino no meio do lixo. É só um menino no meio do lixo. É só um menino. Pode crer, às vezes reclamamos sem perceber. Uma noite fria, debaixo do seu cobertor. Você vai entender que nesse momento muitos estão nas ruas, tentando se aquecer. A fome incomoda bastante. Quem sabe no lixo encontra um pedaço de lanche. E assim prossegue a vida, querendo ou não. Essa é a realidade bruta que você não quer enxergar. A hipocrisia já contaminou o ar. Mas oro a Deus para que Ele possa me usar, para fazer a diferença, mantendo acesa a chama da esperança, terceiro dia. Francisco Morato, Zona Oeste, em busca de mudança. É só um menino no meio do lixo. É só um menino no meio do lixo. No meio do lixo.